te mantenha, pronto, espera. 2228. Gol 1868, frisado pouso, vento 180 graus, 13 nós. Livre pouso 990, gol 1868. Azul 5001, decolado aos 36, chama o controle 1208. Controle 1208, Azul 5001. Passarinho 2228 após o tráfego na curva, alinhar e manter, puxa no zero. Controle Salvador, Azul 5001, 1300 pés, para nível 340, Vila da El. Azul 5001, contato radar 340, saída da El. Solo 38, solo 211. Passarei 2228, livre decolar, 190 graus, 13 horas. Decolado aos 39, chama o controle 1208. 208, boa noite, 2228. Boa noite. Controle, boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, contato radar 180, saída da água. Da o 2228. Autoriza ou não o cumprimento das restrições? Livre, ok, 2228, obrigado. Cássia, né? 6212. É 212, torre 1895. 1895, boa noite, 6212. Salvador, muito boa noite, Xené 6212, no localizador. 6212, ciente do tráfego, porém ainda não avistado. Agora sim avistado. O vento 190 graus com 13 nós, livre pouso, pistão zero, cheque trem. Pouso autorizado para passar e travado, 6212. Remetido, 6212, devido à desestabilização. Ok. Suba para 2000 pés e aguarde transferência. 395, azul 45001. É, suba para 2000 pés e aguarde transferência. 2000 pés e aguarde transferência, 6212. Aqui é 6212, chame o controle, 1208. 208, 6212. Oxalé 6212, arremeteu, tá mantendo o perfil em frente 2000. Gente, Oxalé 6212, esquerda pro A330, mantendo 2000 pés. Esquerda 330, 2000 pés, precisa vetores para novo procedimento, 6212. É o que estamos fazendo. Trago. Passares 2228, voa Elefa da presente. Elefa, 2228. Up and wait. Oceané 6224, clear for takeoff to runway 10, wind is 190 degrees, 13 knots. 3212, direita, esquerda pro 280. Esquerda, 280, 6212. Oi, tudo bom? Oceania 624, Airborne 846. Contact Salvador Departure 120.8. Contact Salvador Departure 120.8, Ocean 6024. Have a nice. Nice trip. Salvador Control, Ocean 6224. Ocean 6224, radar contact on departure, climb to level 190, book departure. 190, book departure, Ocean 6224. Ocean Air 6212, esquerda proa 230. 6213, esquerda proa 230. Tá voando esquerda 230, 6212. O azul 4107, identifica a chegada na área e desça até o 0620. Channel 6212 para o localizador esquerda 160, reporta estabilizado. 160, reporta estabilizado, 6212. Não pode descer, meu Itaitan, 6212. Antena 2000 pés, reporta estabilizado. Antena, reportará. Está estabilizado no ILS, com o W2, 212. 212, torre 1895, bom pouso. Vamos Ponta é baixo, 395A. Salvador, novamente, 6212, o localizador visual Mongão. Ok, livre pouso, 180 com 12. 180 com 12, autorizado, 6212. Alfredo 2228, Recife 1260, alterno 1288. 260-288, passaria 2228. Ah, questionnaire 6224, Recife 12685, 12545. Ataque Recife, Ocean 6224, 12685 and 12545, Ocean 6224. Gol 1098, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. 4107, desce para o 050 e 250 nós. Correção, 220 nós. Chené 6212 no solo ao 54, libere à direita e ao livrar, chama o solo em 1219. Correção, 1211. Ao livrar, 211, então boa noite, 6212. Boa noite. Ali mantém, 1134. Patrona 07, desça para 3.000, ajuste 1.015. 134, autorizado a decolagem, vento 190 graus, 10 norte. Torre 1895. 1895, estabilizado. Ele é com mais trabalho. Nono 34, decolado ao 57, controle 1208. 08, boa noite. TAM 3600, autorizado pouso, vento 190 graus, 10 noite. Pouso, TAM 3600. Contato radar 370 Sedapuca. Sedapuca. Voo 1098, 270050. Boa noite. Após a passagem da aeronave na curta, nem mantém pistão zero. No 098 da Civia para 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado. ...600 no solo 0200, libera a próxima direita, solo 121, decimal 1. 21, Golo, tá 3601. 3601. Nove 250, vento 190 graus no 3, nós devemos decolar, gente, então no 0. Exame ILS azul 4107. Torre 1895. 1895-4107. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 4107, passou o externo, baixado travado. Azul 4107, boa noite. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Ajuste no 0 no 5. Mantém a aproximação, aguardando pista livre, 4107. Livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 119. Tem livre pouso na 10, azul 4107. 19250, decolar 202, controle 120, decima 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, decolar 202. Chegando 52, identifica a chegada Mário, desce até o 050. Drone, boa noite, gol 9250. Gol 9250, contato radar 390, saída PUCA. PUCA 390. Gol no 134, Recife, 12685, alterna 12545. Do 4107, Paulo 04, libera via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 08, pátio principal. Gol 098, estabilizou? Tacaju pro gol 9950. Gol 1098, estabilizou? Estabilizou, baixar travado, Alexandre, gol 0092. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Bruno autoriza voar a Caju pro gol 9250. Gol 9250 mantém a saída. Temos dois tráficos à sua frente, acertando o mesmo perfil. Certo. 098, continua aproximação, reporta quando embate travado, ajuste no 095. Baixar travado, tá, agora no 098. Sente, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 2, 9. Livre pouso, gol no 098. Recife, 2085, alterna 2145. Então, 3152, desce via para 2000, ajuste 1015, reporta localizador. Para 2000, 3152. No solo 010, táxi à direita, solo 211. Livre, reporte estável. Sanair 6258, boa noite, acione identificação, voa Duna, desce para 2000 pés, ajuste 1015. Duna 3152, chama a Torre Salvador, 118.95. 1895, 3152. Muito boa noite, 3152, passou externo, vai estar travado. Torre Salvador, muito boa noite, eu tenho 3852. Boa noite, autorizado pouso, vento 190 graus, 122. 190 com 12, livre pouso, 3152, então. Alpha 3152, Solas 20, libera a direita. Chame na frequência 121, décima 1 no solo. 21, Ronald, uma boa. Point, estou autorizando a assinar a LSX, repito, no 0 de Salvador. O ajuste permanece no 0, no 5, reporte estabilizado. Confirma para o 6258. Autorizando a assinar a ILS, repito, no 0 de Salvador. O ajuste permanece no 0, no 5, a redução está a critério para aproximação, o Gener 6258. Sente então a critério, a velocidade para aproximação. É... Vai reportar estabilizado no ILS X-Ray Down no 0, meia 10. Salvador do Chanel 6258, estabilizado ILS. Chanel 6258, completa sinal, torre 198, decimal 95. 1895, 6258. Salvador Oceaner 6258, estabilizado ILS X-Ray 10. E avista o campo? Afirmativo. Ok, avistado, livre pouso, 180 graus, 1-4-2, Oceaner 6258. 180 com 4, livre pouso, 6258. Então, 180 com 14, 1-4-2. 6258. BR-6258 no solo aos 33. Ao livrar a direita, solo 211. Direita 211. Alinhar e decolar. Chano 0, vento 180 graus, 1132.